Hoje sinto-me a retalhar. Não a cortar, mas a contar aos retalhos. Agradeço por não teres desistido após a primeira tentativa. Cortar-me-ias o coração caso te tivesses abandonado. Não é que eu queira ser o centro das tuas atenções. Pretendo somente partilhar, com humildade, só entre nós. Neste caso, o número 2 é suficiente. Multidões não são necessárias. Não preciso de ser um protagonista numa rua da saudade, com flores na estrada, qual procissão, para me receberem como um herói. Quero apenas abrir uma rosa de saúde contigo, parede. E também não preciso de ter todos os habitantes de uma aldeia à minha espera para venerar um médico que chegou da cidade para salvar um menino que tem uma doença aparentemente incurável. Eu não sou médico, não tenho conhecimentos para tal. E a minha miséria já nem tem cura. Ou não tinha, antes de te encontrar. Agora vou contar-te, e tu ensinar-me a estar e a reagir. Porque há coisas que não se aprendem na sebenta. Cada história será um retalho que vou partilhar contigo. Posso não ter a minha vida para te entregar, mas tenho o meu ser, a minha disponibilidade, a minha transparência. Quero repartir contigo. Não vou repartir muito pão, porque não tenho assim tanto, mas posso repartir a vida. Aceita generosamente estes retalhos. Serras, veredas, atalhos, fragas, estradas de vento, onde se encontram retalhos de vidas em sofrimento, retalhos fundos nos rostos, mãos duras e retalhadas pelo suor do desgosto. Que talha as caras fechadas, o caminho que seguiste entre gente pobre e rude. Muitas vezes tu abriste uma rosa de saúde. Cada história é um retalho cortado no coração de um homem que no trabalho reparte a vida e o pão, as vidas que defendeste e o pão que repartiste. São água que tu bebeste dos olhos de um povo triste. E depois tanto mundo retalhado de verdade, também tu chegaste ao fundo da doença da cidade. Daqui não vem na sebenta, daquela que não se ensina, da pobreza que afugenta os barões da medicina. Tu sabes quanto fizeste. Ah, a miséria não se cura, nem mesmo quando lhe deste a receita da ternura. Cada história é um retalho cortado no coração de um homem que no trabalho reparte a vida e o pão. As vidas que defendeste, o pão que repartiste, são a esperança que aprendeste dos olhos de um povo triste. Cada história é um retalho cortado no coração de um homem que no trabalho reparte a vida e o pão. As vidas que defendeste, o pão que repartiste, são a esperança que aprendeste nos olhos de um povo triste. Aceitas? Então vou contar-te o primeiro retalho de hoje. Nas manhãs em que os meus netos não tinham aulas, eu fazia-lhes companhia na sala. Víamos televisão durante um período largo antes do almoço. Não era uma atividade que me agradava particularmente, mas que sacrifício é que a gente não faz pelos nossos? Sobretudo pelos mais novos. Não me agradava, mas nunca mais me esqueci de uma determinada manhã que encheu os meus ouvidos e, sobretudo, encheu o meu coração. Num daqueles programas matinais e habituais no nosso país, o apresentador tinha ao seu lado algumas senhoras, menos jovens, que habitavam num lar, no qual, num lar, aprendiam a realizar várias atividades. Uma das donzelas experientes contou que tinha aprendido a escrever já depois de ter completado 90 anos. E ela continuou: "Vou mostrar-lhe uma palavra que me ensinaram a escrever." O apresentador emocionou-se. Pudera. Tinha acabado de ler aquela que é, provavelmente, a palavra mais importante de todas, desenhada por um ser acolhedor e sincero. E peço que seja essa a palavra que vai comandar os nossos encontros. Queres saber qual é? Como se chama por ela? O Pedro Brunhosa vai dizer-nos como se chama. Podes rezar ao teu Deus, que eu rezo ao meu. Talvez o meu Deus seja o teu, porque só há um Deus no nosso céu. Chama-se A-M-O-R. O meu Deus não usa balas, nem se explode na multidão. Que o teu Deus não use ferros, nem se esconda na Santa Inquisição. Porque cada um tem um Deus na sua mão. E o nosso chama-se A-M-O-R. E alguém pergunta ao longe e eu digo A-M-O-R. E se o meu Deus fosse uma mulher e o teu também? E se se beijassem na boca e no céu se ouvisse Amém? Porque todos os deuses têm destino de mãe. E o nosso é A-M-O-R. Não é outro nosso Deus que não A-M-O-R. E alguém me diz ao longe, chama-se A-M-O-R. E há pobres e loucos que dizem podes pedir ao meu Deus que eu peço ao teu. Que nos dê a paz e a luz e a vida que nenhum ódio venceu. Porque sabes, onde estiver, esse Deus estarás tu, estarei eu. É um Deus que dá pelo nome de como se chama esse Deus, eu digo A-M-O-R. E os tristes e os fracos dizem A-M-O-R. E são poucos os loucos que não têm A-M-O-R. E é por isso que eu quero que tu digas A-M-O-R. Comigo A-M-O-R. É esse A-M-O-R que deveria predominar nas nossas rotinas. Repara que eu não disse nos nossos pensamentos ou sentimentos, porque os sentimentos, julgo eu, não devem existir apenas para romantizar, para venerar. Veneramos de tal forma que nos transformamos em devotos dos sentimentos, mas sem os praticar. Temos de viver sob e com eles. Nós vivemos com amor. Sem amor, sobrevivemos. Andam sempre a falar de mais amor, mas já estamos fartos de os ouvir. Querem investir muitas notas na inovação técnica mais recente, mas há uma criança a morrer ao lado. Sonham em ajudar um grupo que está a milhares de quilómetros quando a avó está na casa ao lado a sofrer, sozinha. É preciso mudar. Temos de ser nós a fazer ouvir a nossa voz. Temos de ser nós a levar mais longe a nossa voz. É preciso ter esperança. É preciso sonhar. E sonho não é sinónimo de utopia. Deixa-me confirmar no dicionário. Ora, é só... Aqui está. Sonho. Igual a ideias e imagens que perpassam no espírito durante o sono. E utopia... Utopia significa projeto imaginário, quimera, fantasia. Pelo menos é o que está escrito e é nesta palavra que prefiro acreditar, mesmo não sendo do Senhor. E o meu projeto não é imaginário. Pois não? Pode ser bem real, mas relembro, temos de ser nós a iniciar essa mutação. A tristeza mais triste é uma criança que sofre. Agora, neste mesmo instante, há milhões de crianças a chorar por esse mundo fora. Os adultos, ao mesmo tempo que falam de paz e amor, só inventam guerras e gastam o dinheiro em bombas para se matarem uns aos outros. Temos de ser nós a mudar o mundo. Temos de ser nós. Andam sempre a dizer que querem paz. Andam sempre a falar de mais preciso coragem dizer não. Bastava que todos quisessem, pensassem nas crianças e no futuro. É preciso ter esperança, é preciso sonhar. Costumam dizer mal ouvido, isto já noutro retalho, dizem-me, acorda, nós não conseguimos mudar o mundo. Talvez não, mas é importante que o mundo não nos mude, porque com as coisas que se vão cruzando, ou melhor, que vão afetando a minha vista, com os tais retalhos que há para relatar, chegam excertos de todo o lado que me demonstram que, se eu fico mudo, este mundo imundo é capaz de me tentar mudar. E eu não deixo. Não vou deixar que eu próprio fique igual àquele senhor que vi ontem na praceta Alcione, a gritar, a barafustar, porque um outro indivíduo, provavelmente sem abrigo, procurava num caixote de lixo algo para comer. O senhor deu, primeiro, um pontapé no caixote, depois, no sem-abrigo, ao mesmo tempo que reclamava: olhem para esta sujidade, como ele deixou o nosso passeio, isto é uma vergonha. E foi embora. O indivíduo não encontrou comida. O senhor não limpou o passeio. Também não me quero equiparar à senhora que, no café, se queixava com um volume mais baixo, mas com uma persistência maior em relação ao senhor do passeio. Queixava-se porque uma das suas vizinhas tinha conseguido o segundo prémio daquele concurso famoso Euromilhões, acho eu. Porque não era justo, porque estava tudo combinado, porque a vizinha já teria dinheiro a mais e quem deveria vencer era ela. Para a senhora, o importante é o Euromilhões. Mas o que fazem depois ao dinheiro? Esquecendo-se do resto, do que importa. Felizmente, só aquela senhora pensa e age assim, mais ninguém. Aqui, para nós, o que importa é não permitir que estes retalhos da vida sejam capazes de nos mudar, só se for para uma bondade maior. A ginga da porta estandarte, o pingo de pingarto santo, o homem que morre de infarte, a reza que quebra o quebranto, o grito de gol na garganta, o herói na televisão, a falta de fome na janta, o gesto agressivo da mão. Palhaço sem graça, num circo que já desabou. Retrato da morte estampa o jornal O Dia ao lado do riso da sorte de quem ganhou na loteria. São coisas do mundo, retalhos da vida, são coisas de qualquer lugar. Mas se eu fico obrigado, amiga. Obrigado por me ter escutado com atenção elevada nesta nossa segunda conversa pública. Desde a época gloriosa do grupo Desert, que eu não tinha um ídolo tão óbvio. A sério. É que os outros dizem que telefonam, que aparecem, que combinam, dizem que... Os outros vão e vêm, tudo bem. Tu não. Tu não vens porque não vais. Nunca partes. Obrigado por continuares aqui tão perto de mim. Pelo menos hoje vou dormir mais descansado, com mente tranquila e repousada, muito bem aconchegado. Vou fechar os olhos e sei que conseguirei encostar com paz, porque, pelo menos hoje, hoje estás aqui. Amanhã? Amanhã não sei. Fecho os olhos para te ver. Sei que assim consigo olhar e esquecer o que estás a fazer quando mentes. Vais e vens. Tudo bem, sorris quando voltas, pegas na mão, pedes perdão por não estares ao meu lado. sei que também errei quando tu não estavas.